맞아, 있어. Alfa Vitor Juliet. Tem com no transponder? Ok, prossegue em condições visuais, 1500 pés, 1016 no altímetro, que é corredores em forma Paripe. Alfa Vitor Juliet. Meu whisky, Bravo Whisky, autorizado pelo visto no zero, vento 1110 graus, 10 nós, Kenegão no zero no meio. Livre pouso, pista 10, whisky Bravo Whisky. 2085, alternando 3365. Falou. Falou, Salvador, Chané 6311, está no portão 62 para o postback. Um, dois, meia, cinco, três, três, meia, cinco. Um, dois, meia, oito, cinco, a primária. Um, dois, meia, oito, cinco, alterna, um, três, três, meia, cinco. Um, dois, meia, oito, cinco, um, três, três, meia, cinco. Bom final de semana aí. Localizador visual com aeródromo 6250. 6250, complete aproximação e chame a torre 118-62. 86, obrigado, boa tarde. Manda Juliette, chegou no 987. Confirme. Manda Juliette, chegou no 982. 1982, autorizado, parte 1 no portão 05. Parte 1 no 05, vou no 98. Pula 59, livre pista pela direita, chame solo 12, 1-9. 219, isso pra você. Chicletão. Chicletão tá de volta. Beleza, é César? É Zé Doni. Valeu, um abraço aí. Oxené 6250, ajustado, continua a aproximação, aguarde para a autorização. Escuta o 6250. 6250, autorizado, pouso, pista no zero, vento 120 graus, 12 nós, que negar 10 no meio. Livre pouso na 10, informa baixado e travado, 6250. Para o táxi do Chané 639, DOB 169, autonomia, são 4 horas, Alcântara, Alcântara Galeão. Meia 31, confirme POB, autonomia e alternativa. 169, 4 horas, Galeão. Oceane 6311, autorizado táxi, via Pat 1, Índia, quando espera da 10, QNH 10 no meia, torre 1 no 8, decimal meia. Negativo. É Pat 1, Índia, quando espera, vai chamar a torre, 6311. Confirme? Whisky Bravo Whisky, após a passagem do, do tráfego da Oceania, autorizado o cruzamento do pátio 1, informe na Lima. Oceania 6250, no solo 04, livre pista pela direita, solo 121, 121, decimal 9. Homem Vera Cruz. Solo Oceania 6250, livrou nas costas. Oceania 6250, autorizado táxi via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, reportaria da Juliette, 6250. Oceania 6250, autorizado Pat 1 no portão 01. Alfa Pat 1 no portão 01, 6250. Meu uísque Bravisque, táxi via Quebec, Mike, reporte na Quebec para cruzamento da pista 35. Gente, Papa Visual com o campo, Vitor, Juliette. Forma Visual, Alfa Vitor, Juliette. Oceania 639, quando espera 10, está pronto, bom dia. Oceania 6311, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, QNH 10016. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, 6311. Romeu Whisky Bravo Whisky para cruzamento da 35, chame torre 1 no 8 decimal meia. Whisky Bravo Whisky autorizado cruzamento, reporte de na pista. passando o Alfa Vitor Juliette, está na prova da rotatória e visual para o campo. Eu chamo a torre em 1862, Alfa Vitor Juliette, para o pouso. Paciente, vai chamar a torre em 118.62, é grato. Salvador, o Alfa Vitor Juliette está na prova da rotatória visual com o campo. Vitor Juliette, autorizado final da pista no 7, vento 130 graus, 190 nós, que negar 10 no meio. Autorizado final da onda 7, Alfa Vitor Juliette. Poxa, né, 6319 decolado aos 08, chame controle 199, decimal 35. Decimal 35, pode ir. Salvador, bom dia. O Xané 6311 na saída da Elfo. 6311, contato, radar, submantenho 360 após 2000 letras. Confirme após que altitude Leda? Está presente, vai para Leda, vou em Leda. Obrigado, 6311, vou a Leda. Prossiga, Oscar Cabral. Ok, informe Paripe, ingressando no Interlagos. Possibilidade, sim. Só me confirme se a tripulação e a aeronave são homologados via FR. Suba para 2000 pés com 1016 na Pro de Duna. Oscar Bravo. A intenção no nível 360? Estou quase tempo. Dá para me adiantar a subida aí? Estimativa, a subida será Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo 400, o nível será coordenado por gentileza igual de cópia. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo é a subida, confere. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, é nova essa saída. Arbor, desculpa, obrigado. Se não tiver, a gente tem aqui as coordenadas, ok? Vou dar uma olhada aqui, obrigado. Uno 983, pronto para cópia? Pronto, pode. Uno 983, autorizado Guarulhos, nível 400, 400, a rota é o Peugeot 21. Decolado 10, primeira curva direita, terceira saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Arbor, elefa, onde intercepta a via o Peugeot 21. 5104, o transponder o controle em 1 no 9 decimal 35, gol 1983. 4001, obrigado. Para. Saída Arbor. Roda a bola vai para. Correto, resposta quando pronto para acionamento posto com 93. Então, eu vou 1397, informação Kilo. 1397, aguarde para a cópia. Não, a cópia já tem a nossa seta prevista? Da El. Da El, tem que ligar. pronto para a cópia. Tá bom, vai a cópia do 397. Do 397 para São Paulo, nível de voo 360, saída via Upper Zulu no 6. Pista 1-0, após curva direita, saída da El, após Leda, após Weybridge, controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5-1-1-1. Sensorizado nível 360 para São Paulo, que é a Upper Zulu 6, decola pista 1-0, a primeira curva à direita, saída da El, após da El é Leda, e após Bridge, controle 1-9-35. A torre 186 e o transponder 5-1-1-1. Gol no 397, codejamento correto, reporte pronto para o push. Contra pronto para o push, gol 1-3-7. Chame Recife 251, alterna 13325. 3251, 3325, chame 6319. Vitor Juliette, no solo é o Zuno 6, autorizado backtrack, chame livrando pista. Estabilizado, o Oscar Oscar Bravo. Oscar Bravo, chame torre em 18612. Bravo, bravo. Gente, a vida de gente, autorizado o estacionamento, um bom dia. Abatango, Oscar Bravo. Continue a aproximação, reporte marca 2 terno, cheque seu trem. passagem de ar no Oscar Rosa Bravo. Acho bravo, continua a aproximação, guarde a futurização para o posto. Bravo. Tango Oscar, Oscar Bravo, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, o nono nós, ajuste 1-0 no meio. Oscar Bravo. Informação Kilo, boa tarde. Janeiro 140, prossiga. Autorização para Recife. Janeiro 140, pronto para cópia? Pronto. Janeiro 140 para Recife, nível de voo 350, via Upero Whisky 58. Pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle 19.35, torre 19.6, transponder 5113. O 350 para Recife, Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, Puca, Aru, 1935, 1186, torre, 5113, no transporte. CNM 140, cotejamento correto, reportando para o push. Chamarei quando para o push, obrigado. Zero, um, três, cinco. Só o equipamento e o POB? Copiado, Kilo Oscar Alfa. 0135, posição normal. Informe no farol da barra. A um no meu pé. Oscar Oscar Bravo no solo aos 24, confirme o tipo de equipamento. Sente, livre à direita, chame 121, decimal 9. No 0 no meio aqui, local. Confirme. Opa, Papatango Oscar, Oscar Bravo, livrou a pista no táxi ao pátio 3. Papatango Oscar, Oscar Bravo, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Bravo. Autorizado, puxa, aponte para o táxi. Aponte para o táxi, volume 397. Vai prosseguir mantendo o litoral? Mil pés autoriza, mil pés até Itapuã no litoral.